Bom dia, Salvador. Bom dia, Rio 5973. É o Rio 5973 na final, chamando Torposo, é isso? 5973 estabilizado no localizador. Ok, está um pouco baixa, cheque o trem de pouso. O vento é 1,60 graus com 5 nós, o altímetro no 020, autorizado pouso na 10. Confirme por gentileza o trem checado, viu? Ok, permanece autorizado pouso 1,60 com 5 nós. Estabilizado, 3557. 3557, complete aproximação, chame torre 1186. 3286. 1804, reposta habilitada. Reporte estabilizado 804. 1995, desça para 2010, ajuste 1020, reposta estabilizado no LS. A 2000, total estabilizado no LS, voo 995. Salvador, tá 3597, marginal, pistão no 030, depois de baixar e chegar. Tá 3597, bom dia, aguarde pista livre para o posto. Rio 5973 no solo aos 36, por gentileza, agilize a liberação à direita. Taxi na Alfa e Kilo para a posição 9 do Pátio 3. Vai agilizar na medida do possível, Alfa, Kilo, posição 9, Pátio 3, Rio 5973. No 7, livre pouso na 10, cheque o trem, o vento é 1,70 graus, 5 nós e o altímetro no 020. E pouso, trem de pouso baixa a checar. dia, vamos 7 no 5, desce ao 060, chegada bom, feito. Localizador 1804. Torre 18612, vamos 1804. 18612, 804. No 7, no solo aos 39, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, tá? 35 no 7. Salvador, bom dia, 1804 da Gol, estabilizado o sinal ILS, pistão na zero, baixado e travado. Bom dia, Gol 1804, QNH 1020, o vento é de 1,70 graus com 5 nós, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso, pistão na zero, ajuste 1020, Gol 1804. Meu Mike Charlie Yankee, bom dia. Confirme voo de aerolevantamento, Salvador, Salvador. Qual o setor da terminal e a distância que afasta? Confirme, 20 ajustes, chamará interceptando o voo no 1075. Voo 715, prossegue na chegada para 2000 pés, 1020. Por isso? E ciente, só um instantinho para a cópia, Mike Charlie Yankee. Perdão, confirme o quê? Ah, perdão, nasceu do sol, 8h35, ele já nasceu aqui oficialmente, ok? A livre já acionar, aguardando só um instante para a cópia. Aguarde um instante, cópia 340, TAN 3171. Na 42, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 1010. Ok, direita, Alfa, Juliette, portão 10, mantendo a 340. Meia, partiu. Bom dia, avistado, está livre pouso na 10, o vento é de 1,80 graus com meia dúzia de nós e o altímetro no 020. No 020, vento sul com meia dúzia, ciente, Gol 1,905. Romeu, Mike Charlie Yankee na escuta, para cópia. Mike Charlie Yankee, autorizado para voo local Salvador-Salvador, para operação de aerolevantamento. Inicialmente decola então na 17 com curva direita para o corredor Axé, a 1 mil pés, até Itaparica, em coordenação com controle setor nordeste, até os limites da terminal. Decolando, o transponder é 0167, o controle opera em 120 decimal 8, conteja. Que correto, tá acionado já, chame a torre em 18.6 para o táxi. Ok, correto, então o cotejamento, QNH 1020, qual o PAB? 03, até já. Copia. A 3171 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após conforme o plano. Decola da 10 com curva direita, subida da Euleda Bridge, o transponder é o 5174, controle em 120 decimal 8, corteja. Então 3171, correto o cotejamento, chame para o acionamento nessa frequência. Polo 995 no solo aos 46. A livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, taxi para o 01 no 995. É 570 Alfa Cargo, desce ao 050, a chegada é a Mari. Gente, completo ILS, torre 118, decimal, meia dúzia. 18.6, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Guano 607, 2 milhas de sempre, estabilizado, baixado para lá. Bom dia, avistado, está autorizado o pouso na 10. O altímetro agora 1021, vento 150 graus com 5 nós. É livre pouso na 10, ajuste lá 21, 607, obrigado. Mike Charlie Yankee, livre o táxi, chama para ingresso 117. Charlie Yankee está livre, ingresso, chama alinhado e pronto para a decolagem. Bom, 607 no solo 52, ao livrar à direita, táxi a Alfa e chame antes da Juliette. O vento é 150 graus com 5 nós. Salvador, gol no 715, bom dia. Gol no 715, bom dia, avistado, complete aproximação, aguarda autorização para o posto. Já foi exposto, 715. Ok, Santo Duna, 3621, Santa Noia, 50. Meu Mike Charlie Yankee decolou 5-3 no controle 120.8, bom voo e até o regresso. 128, obrigado. Falei, Papá Romeu Mike Charlie Yankee, bom dia. Bom dia, Papá Romeu Mike Charlie Yankee, prossiga. Decolado da 17. Sim, e lá no corredor Axé? Após o corredor Axé, a gente prossegue para Itaparica. Deixar o descendo para 500 pés, iniciar aerolevantamento. Ah, aerolevantamento sobre Itaparica. Agora a mensagem está completa. Ciente, resposta no farol da barra. Papá Romeu, Mike Charlie. Ciente, resposta na farol da barra. Então a 3171, tem uma aeronave da Gol que vai taxiar a sua cauda, assim que ela estiver liberada, está livre o pushback, ok? A aeronave está ingressando no pátio, assim que ela liberar, coordenando com a equipe do solo, autorizado o pushback. Juliette para o portão 9. Juliette, portão 9, o aumento da mensagem. No 7 no 5 no solo aos 4 no 9, ao livrar à direita, troca para o solo 121 da espão lógica. Confirme, chamou o solo, o gol no 7 no 5, é isso? Ok, chame antes da Juliette para ingresso. Pronto, uma vista, gol no 8 no 7. Duna, complete LS. Torre 118, 612, é bom pulo. 86, obrigado. Pista cargo 6570, reautorizado para 2000, livre ILS. Altímetro 1021, chame estabilizado. Ok, para 2000 pés, está livre ILS, pista cargo 6570, reportará estabilizado. Eduardo, gol 1897, aproximação final da 1-0, com o trem baixar travado. Confirmo sem problemas e confirme seu, a partir da presença, o tempo estimado de voo. Nosso voo da presente mais 4 horas e 30 minutos da presente. 4 horas mais 30 minutos copiado, não há tráfego, frequência livre, Papa Romeo Mike Charlie Yankee. Voo após via Índia e Alfa até o ponto esperado 10, quando lá a torre em 18, meia dúzia. Tempo voa, bom dia, gol no, perdão, tá 3171. Dia azul 4069, da ciência da Golf, autorização 360 para Campinas. Azul 4069, bom dia. Está autorizado para Campinas, o nível é 360, é isso, confirma? 360. Ok, então azul 4069, autorizado para Campinas, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Em seguida, conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva a direita, subida da El, após Leda e Bridge, o transponder é 5410 e o controle em 120 da SPA 8, cortejo. 360 autorizado para Campinas, eu preso 16, BH, foi via rota, decola da 10, perfil da primeira direita, no perfil da El, Leda, depois Bridge, transponder é 5416. O controle 1208, azul 4069. Como que eu transponho? É 5416 mesmo? 5410, ok? 10, obrigado. Correto, chame para acionamento azul 4069. Vai chamar. To fly ahead to Duna and then intercept localized. Ok, we're going to fly ahead to Duna. We'll report established for the ILS X-ray to runway 10, is that correct? Yeah, very good, sir. Report seven. Yeah, I did this on Friday. And tell me again the altimeter. 1021. Thank you.